por me deixar respirar, por me deixar existir. Pelos andaimes pingentes que a gente tem que cair. Pare. Pela mulher capiteira pra nos louvar e cuspir. E pelas moscas bicheiras a nos beijar e cobrir. Pela paz derradeira que fim vai nos redimir.